ciente, chama para pushback funcionamento. Autoridade, chama para o táxi. Gol 1606, pushback funcionamento, posição 5. Autorizado, chama para o táxi. Força aérea, táxi, gol 1606. taxi voo 994-87 a bordo, 1225 Salvador. T87 a bordo, altímetro no 04, táxi via Índia Alfa, reparte pronto, ponto espera. Índia Alfa, 114, voo 994. Motor de Salvador, uma boa noite, 3170, informação Delta, destino até 1250. Jet 3170, identifique chegada Mari. Esse mantenha o nível de voo 050. Taxi voo no 606, PLP 80, 4 horas e meia de autonomia até na Fortaleza. 80 a bordo, altímetro no 04, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto no 606. Índia Alfa com 1904, voo 1606, reporte pronto. Ponto de espera da Delta pronto, voo 1994. 1994, linha decola da 10, vento 140 graus com 9 nós. Caminhar de colar, pistão do verbo, 994. Essa passagem do outro agora, 8, 9, 10, 10. Chama para o táxi. No 606, ele mantém no zero. Voo 994, decolado 249, controle 120.8, bom voo. 1208, obrigado, tem um mundo 994. Controle Salvador, voo 994, boa noite. Boa noite, voo 994, contato radar, sobre manter o nível de voo 350, sai da PUCA. PUCA subindo 350, voo 1994. 3170, desça para 2010, autorizado no final LS, reporte estabilizado no curso localizador. Então, 3170. 3170. Pode lá no proveito de guerra? Não, negativo, mantém a proveito de guerra. Então, 06, livre decolar, dono 0, vento no 40 graus, com 8 nós. Vem, iniciando decolagem no 0, Gol 1 no 606. Confirma a autonomia? 2 horas e 38. 2175 a bordo, altímetro 1014, táxi via Índia e Alfa, reporte pronto, ponto de espera. 1014, altímetro Índia e Alfa, autorizado, até ponto de espera, reportará o último. Salvador, na escuta do Tango Mike Echo. Prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque, área remota, posição 12 para o finger de número 5. Autorizado, reparte ao término. Prato será feito, senhor. No controle 120, decimal 8, bom voo. 208, voo no 606, até daqui a pouco. Bom dia, Gol 606, passando 2000 pés na Puca. 606, contato radar, firma Antônio 390 pela Puca. E acende 390 na Puca, Gol 1606. 606, acione o código 5017. 5017. Nove e meia, linha decola da 1-0, vento no 40 graus, com 7 nós. Colégio autorizado 1-0, boa noite, nós. Venha, decolador 54, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Voo 994, chama o centro Recife, frequência 12545, bom dia. Recife 2545, bom domingo, voo 994. controle, bom dia, Gol 1896, decolando a sua escuta, cruzando 2000. Bom dia, o Gol 1896, contato radar, submanter o nível 370, manter a saída pouca. 370 na saída pouca, 1896. Ativo, tá livre a restrição intacta, 3170. Tem que tirar a restrição, obrigado. Gol 606, chama o centro do Recife, frequência 125.45. Bom dia. Centro do Recife, 125.45, 606, obrigado, bom dia. Zero, chame a torre, 1 no 8, 95, o oposto. 1895, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Equador, um... Delta 3170, passou a escala, vai ser travado. Bom dia, 3170, livre pouso na 10, vento no 40 graus com 99, altímetro no 0 no 4. Autorizado pouso na 10, Delta 3170. Ativo, chama 2545. 2085, 2045, obrigado. Solo é o Mike Eco retornando. Siga. Informando o término do reboque, ponte 5. Grato, um bom dia, senhor. Bom dia, frequência livre. Solo 04, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartimento da Juliette. Só frequência via Alfa, repartimento da Juliette, né? Zero, táxi via Juliette, portão 612. Juliette 612, 3, 170, obrigado, bom dia.